84, condições de informar se a Tega El terá condições de manter a proide da El? Afirmativo, tem condições de manter da El. Passando 2300, 2200, mais Tiago, Azul, corrige, Gol 2196, decola zona 5, controle Salvador, 1, 208. 208, Gol 2196. De Salvador, Gol 2196, da Eoleda. Gol 2196, contato radar. Suba via saída da El e somente restrito ao nível 1900. Da El restrito 1900, foi instruído a manter até 3500, confirma. Autorizado, curva à esquerda, Gol 2196, restrito ao nível 1900. Esquerda da El, 1900, restrito 2196. Dia 7396, adicione a identificação, desça para nível 130, QNH 1095. Confirme em quantas milhas será condição de curva à esquerda, o 7396. Gente, e após desvio do Oidaio, o 3896. O controle. Fala que não tem condições de voar da El, a intenção é voar a bomba. A final da 17? Afirma, autorizado ingresso final da 17, o Mike Terra Golf. Reporte vertical de Enrima. Golf. 5.2609, restaurante 1400 minutos. Tudo bem, gente. O voo 2196. Forma proa 170 por aproximadamente 5 milhas, após vai curvar à direita numa proa 210 por mais umas 10 milhas, ok? Livre de desvios, Gol 2196. Livre de desvios, Gol 219. Descrito uma centena, Gol 2196. Afirmo, devido duas, corrigindo 3 aeronaves em aproximação na Star Cari, Gol 2196. Ok, restrito uma centena, 296. Para informação, tráfego. 1 hora, 30 milhas, rumo oposto, cruza nível 200 em subida, Embraer 190. Quente da 306. Azul 4299, tráfego, 2 horas, 27 milhas, rumo oposto. Cruza nível 225 em descida, o tipo Airbus 321. Azul 4299, vai 210 para 20 milhas. 210 para 20 milhas, azul 4299. É, 4299. 1194, reduzindo para 2509. Atinge, mantém 120. Gente, Gol 1184, mantém, nível 120. Certo. Alinhar e manter, pistão 28. Vai, sim, mantém 282, a 6312. 28, decimal 35. 425, 1235, azul 4299. Obrigado. 2440, indecida 230. 4450, acione identificação. Quando possível, vou ir dar El, desça para nível 140, QNH 10-105. 10-105, já estamos 40, já mando dar El, com 2-09 indicado. 196, caso falha de comunicações, quando a 40 milhas de Salvador continue subida para o nível 360. Está para o ano da EL agora, voo 2196. Vai bater para a... Poderia voar a Porto Seguro da Presente, bater uma centena? Temos que coordenar com o centro Recife, voo 2196. Informo que há os três tráfegos. O primeiro tráfego está agora 11 horas, 1-3 milha, mantendo 1-2-0. O segundo está 1 hora, 2-6 milhas, rumo nordeste, descendo para nível 1-3-0, Airbus 321. E o terceiro está 2 horas, 3-7 milhas, rumo oeste, descendo para nível 1-4-0, Embraer 1-9-0. Gol 2-1-9-6, voo pro de Porto Seguro. Ok, a princípio está mantendo a proa 187 aproximadamente a proa direita devido a uma formação do nosso lado esquerdo. Vai mantendo uma centena, estrito, caso falha 40 milhas, autorizado subir por 360, gol 2196. 28270 graus, 119. Livre decolagem, acelera 63, 12. Mike Serra Golf, solo aos 20, confirme o passe. Autorizado da X-Track até a base. 1184, isso para nível 110. Desce para 110, gol no 184. 3896, desça para o nível 120. 120, só 38 também. Autoriza voar o PRIM, o gol 1184. Afirmativo, gol 1184, na proa de OPRIM, prossiga descida, 2000 pés, QNH 1015, informa que é o ILS Zulu, sem o glide, gol 1184. Gente, ILS Zulu, sem o glide, desce para o PRIM, 2000 pés, gol 1184. Decola aos 2-2, controle 1-2-0. Afirmativo, controle 1-2-0, confirma? 8. 2-0-8, obrigado. Salvador, Oceanair 63, 1-2. Oceanair 63, 1-2, contato radar, suba via saída Aron para o nível 350. Aron 350, autorizado, segue voar Aron após 2500 pés. Autorizado, curva à direita já, Oceanair 63, 1-2, pro de Aron. Voando Aron, 63, 1-2. Meia, suba restrito nível 130. 130, 2196. Bom dia, frequência livre. São 9-6, sube e mantenha nível 190, gol 2196. 190296. 2196, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 25, 12235, 2196, obrigado. Seguindo a descida, 2396. 2396, afirmativo. Desça para 3000 pés, QNH 1095. 3000, 1095, o altímetro, 2396. Pode. 150, a porta é o prossiga via chegada para 4.000 pés, QNH 10, 15. A porta é o via chegada 4.000, 10, 15. 4.4, 0. Salvador, bom dia, o Dan 3304, próximo ao ponte, espera da pista 22. Só 3304, todo pousado, né? E decolar para a pista 28, vento de proa, 280 com 10 nós. Autorizada, né? Decolar a pista 22, 3304. Reduza para 2296. 2290, TAN 3296, está autorizado o localizador 32? Ainda não está autorizado o TAN 3296 e confirmando ILS Zulu apenas com localizador. Aqui o localizador 32, aguardando o TAN 3296. 34, autorizar procedimento ILS Zulu. Pista 28, reporte estabilizar no localizador. Sente, autoriza proa 325 para o LOC. Autorizado, corra esquerda e interceptar o localizador na proa 325, gol 1184. 1184, graças. Salvador. Onde está 3304? Dia 3304, contato radar Subavia, aí da Alefa 1 para o nível 360. Alefa 1 no 360, ou está 3304? Foi instruído a manter a UIS até 2500 pés. Liberado essa restrição de manter o eixo, TAN 3304. Ok, liberada a restrição, recepção no perfil de saída, TAN 3304. Salvador, bom dia, transferência, hoje é 6250, informação é a Mike, está com desvio à direita só 90. É, 6250, acione identificação, por desvios, foi bomba, descendo para nível 110, o QNH 1015. 110, após desvio, voa bomba. Meia, desça via chegada para 2.000 pés, autorizado. Procedimento ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, estabilizado no localizador 28, TAN 3896. 312, chama centro, Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Localizador e avistando, gol 1184. Gol 1184, chama a torre, Salvador em 1118, decimal 95. 1895, bom dia. É. via Gol 1184 no localizador pista 28. Gol 1184, pouso autorizado pista 28, vento 270 graus 099. Livre pouso pista 28, Gol 1184. Localizador 28, visual da 3896. 3996, chame a torre Salvador em 1-8. Decimal 95. 095, bom dia. É. 4450, desta vez chegada para 2000 pés. Autorizado procedimento de ILS. Zulu, está 28, após estabilizado no localizador. 4450, 2000, na Zulu, repostaria estabilizado no localizador 4450. Salvador, Xanero 6250, poderia voar o PRIM para tentar evitar a direita esquerda? Afirmativo, Xanero 6250, desça para 2000 pés, Senegal no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, voando o PRIM, Xanero 6250. Solos 33, ao liberar 1211. 1211. Bom dia, Osa 3896, final 5 milhas, pista 28. Tran 3896, avistado, pouso autorizado, vento 270 graus 089, pista 28. 30 pouso, pista 28, Osa 3896. Chame o Centro Recife em 1228, alterne 1260. 8260, obrigado. Bom trabalho, da 3304. A Azul 2590, acione a identificação, approach ideal para interceptar a chegada da El, QNH 1015, reporte no ponto ideal de descida. Firmando chegada, cara, Azul 2590. Utilizar o localizador, Tetosalco, campo 4450. Do 4450, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, azul 4450. Salvador, azul 4450, a duas milhas do Índia, Lima, Romeu, 67. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, azul 4450. Continua aguardando, 4450. Tem 3896, solo 36, o livrão 1211. Papá Romeu Delta Romeu Índia, autorizado táxi, reporte ponto de espera da Papá. Azul 4450, pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus 079. Pouso autorizado, pista 28, 4450. Delta Romeu Índia, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Agressão na pista, reportará alinhado e pronto. Wind check para 4450. 240 graus 079. Descida do 2590. 2590, desça para nível 1110. O QNH agora é 1016. 1110 com 1016, 2590. Panema 250, autorizado final ILS do loop pista 28. Reporte estabilizar no localizador. QNH agora 1016. Vamos informar, 620. 502-11, boa, 4450. Delta Romeo India, autorizado a decolagem pistão 17, vento 250 graus, 05 nós. Delta. Romeo India, decola 40, controle de Salvador 1208. 208. É Papa Romeo, Delta Romeo India. Papa Romeo, Delta Romeo India, contato radar, suba via saída Arbor 1 para o nível 280. Arbor Tenã 6250, chama a Torres, Salvador 1 no 8.95. Obrigado, tá legal. Bom dia, o Xené 62, cuidado. Né, 6250, reporte avistando a pista, aqui negão do zero na meia, pista 22. Bom, amarelos. Meu Índia, confirma pro ideal para o destino. Prova 255. O Delta Romeo India foi direto ao destino. Direto ao destino, Índia? Delta Romeo India. Romeo India, controle. Solicito prosseguir por umas 30 milhas proa 280 para liberar formações. Tente livre desvios após o destino, Delta Romeo India. Livre desvios após o destino, Índia. 8 nós, pouso autorizado, Xené 6250, pista 22. Autorizado por 286-250. 648, acione identificação. Quando possível, vou dar eu desça para nível no 20, que negar no 015. Zudas 590, esse separador mil pés, QNH 10016, após desvios, Roicari. 2000 com 1016, após desvios, Roicari, 2590. Próximo é 3859, pode esperar na 28. 3859, autorizado a linha de com a pista 28, vento 260 graus, 1009. A linha decola da 28 da 3859. Romeu Índia, chama o centro Recife 128, decimal 8, alter 126, decimal 0. 228, 260, graças. Zero, autorizado final, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador da 28, o 2590. 08, 3859. Pausando, 2590. Controle Salvador, bom dia, esse é o 3859, eleva. Autorizada, Azul 2590. 90. Bom dia, TAM 3859, contato radar, subavia saída Elefona para o nível 340, liberado da restrição de manter o eixo de decolagem. TAM 3859. Sim, TAM 3859. Autorizo então voar do SOP. Cruzar 2 mil pés, direto Elefa, tá 3859. Ok, já estamos voando na prova de Elefa. No 648, voz da Elpro, siga via, chegada a Cari para 2 mil pés, TNH no 0, não mesmo. Gente, acordado aqui, via 2016, informa que está agora de esquerda para a 040 ou mais 15 milhas. Gente, livre de desce para 2 mil pés, o TNH no 0, no 6, gol no 648. 2 mil direto, ou 648, 16. Passamos Juliette, Quebec, Kilo, controle. Só passamos Juliette, Quebec, Kilo, prossiga visual, corredores Vera Cruz, Interlagos, QNH 10 no 6. Corredores, informa a pista em uso em Salvador, pista 28, Juliette Quebequila. Estabilizado no mapa final da 28 ILS 2590. Azul 2590, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco, bom dia. Dia. Yeah. Controle, autorizo 648 após desvio, voar o Serra Vico 362 para efetuar o ILS X-Ray da 28. Negativo, gol no 648, informo que o glide está inoperante, apenas o localizador. Gol no 648, após desvio, vou Icari. Ok, desvio, vou Icari, o 648. Livre, pouso 282590. No 648, controle retornando, só se o senhor desejar fazer o R nave da pista 28, o LS X-Ray não é possível. Se eu faço o R nave 648. Gente, pronto, Serra Vitor 362, desça para 4 mil pés, com no 648. 4 mil na Pro 362, no 648. dia, Papa Tango Whisky Kilo Zulu, acione chame táxi. Chama o centro Recife, 128.8, ao PR 126.0. 128.260, obrigado. Papa Tango, Vitor Índios Leite, prossiga. Gente, reporte ponto de espera da Oscar como número 2, Vitor Índios Leite. 28, reporte na final. Autorizado, Guainada 28, vai reportar final, 642. 1-2-1-1-2-0. Chame o solo antes da Alfa, tentando ao Airbus Data na Alfa, ok? Estimativo, 2-0. Papatango, Whisky, Kilo, Zulu, autorizado a alinhar e decolar. Pista 17, vento 240 graus, 11. Decola 7, Kilo, Zulu. Tango Vitor em Desilete, autorizado a linha de manter pistão 1 na 7. Papa Tango Whisky Kilo Zulu, decola ao 00, controle 1208 na proa de farol de Itapuã. 20.8 na proa de farol de Itapuã, o 8 Kilo Zulu. Juliette Quebec Kilo, autorizado ingresso na final da 1 a 7, reporte vertical de irmã, QNH 1 a 0, 1 a 5. Quebec Kilo, formará vertical de irmã. Bom dia, Papa Tango, 3 Kilo Zulu. Bom dia, prossiga visual, correndo a Xé, mil pés, quando possível chamar de pouso. Pouso, zona 2. 2-5, estimado. Papa Tango, Vitor Índio Juliette. Autorizada a decolagem em pista 1-7, o vento 240 graus, 1-1-9. Vai, mas bom dia, 3-4-9-7, mas pronto, espera, 3-4-9-7, autorizado. Corrige, mantém o ponto de espera do 1. Então 3-4-9-7, ali mantém pista 2-8. Ali mantém 2-8. Tá ingressando na final visual, 648. Ano 648, chama a torre, Salvador 1-8, decimal 9-5. 295, dando daqui a pouco, gol 1-6-4-8. Direto que é bem aquilo, controle. E decola ao 02 na proa do farol de Itapuã, controle 1-2-0. Proa Itapuã, 1-2-0, Tio, graças a... foi a torre mesmo que questionou que ele ainda não havia chamado. 340 graus, 099. Silêncio, Doutor 3497, informa o tráfego na final da 17 a 1.000 pés agora, Charlie 182 Alfa. Sou eu, 648, final da 28, bom dia. Juliette Quebec Kilo, faça um 360 pela sua esquerda, reporte reingressando no final da 17. Informa uma decolagem do Airbus da TAM da pista 28. Quebec Kilo, 360, para interceptando. 1233, o bolso de mano no 223, forma o tráfego à sua frente, um Sêneca, também prosseguindo para Cairo Lourenço, Vitor Índia, Juliette. Quebec Kilo, faça mais um 360 pela sua esquerda. Quebec Kilo, mais um 360 pela esquerda. TAM 3497 decola ao 04, controle 1208. 208, bom dia, TAM 3497. O número 648, pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus 099. Livre pouso na 28, 648. 497, contato radar, suba na saída da EL. Para o nível 340, cancelar a restrição da carta, apenas mantém o eixo de decolagem até cruzar 2500 pés. TAM 3497. E mantendo o eixo de decolagem até cruzar 2.500, após autorizado 3.40, livre das restrições, é isso? Afirmativo, TAM 3.497. 3.497. Intercepto no final 97, é o Juliette Cabequilão. Juliette Quebec Kilo, continue na aproximação da 17, aguardando autorização de pouso. Quebec Kilo, aguardando autorização, pouso na 7. Por gentileza, coordenar uma aventura da Infraero no parque do Rabata, para o Quebec Kilo. Mata para quanto? 03. Gente. Juliette Quebec Kilo, pouso autorizado na pista 17, o vento 250 graus 099. Quebec Kilo, pouso 17 autorizado. Oi, boa tarde, vou 2171, pronto. Gol 1648, solo 06, Oliveira, primeira esquerda, 1211. 1211, 648. Gol 2171. Gol 2171, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinha, mantém 28, 2171. 2 minutos, também prosseguindo para Cairo, multiplo da aeronave Papa 3-2, o mesmo está estimando pouso aos 3-3. Autorizado frequência livre, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, Whisky Kilo Zulu. Pronto, voo 2171. Quero saber se está bom, desvio, TAM 3497. Ok, inicialmente para 155. E ficou aproximadamente 40 dias. TAM 3497. 2171, autorizado a decolagem, vento 250 graus, 1-0. Iniciando, 2171. Quebec Kilo, solo 08, autorizado back track até a base. Juliette, atento ao Seneca anteriormente formado, está, o mestre está 2 minutos à sua frente, e estima a pouso em Carol 25, autorizado frequência livre, Vitor Índia Juliette. Controle, boa, gol 2171, passa 1300 pés. Logo 2171, contato radar. Suba inicialmente ao nível 100, a saída da EL, e autorizado, já curvar à esquerda, gol 2171. Autorizado, esquerda da EL, subindo a 100, gol 2171. Foi coordenado já o Juliette daqui. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 104, com a novemba. Solicita voa proa 060. Segundo 094, acione identificação. Autorizado desvio, se quer negar 1015. Reautorizado para o nível 250. 250, gol 094. Fazer o procedimento de LS-X-Ray para 2-2. X-Ray, o LS-X-Ray negativo devido ao glide inoperante. É, ou ILS Zulu ou RNAV pista 2-2, com 094. Ué, mas é a mesma frequência dos dois ILS. Confirme. O ILS-X-Ray não é aplicável quando o glide inoperante, o gol no 094. Vamos fazer o localizador Zulu, então, para pista 2-2, confirma. Confirmo, gol no 094. 3497, suba restrito ao nível 240. Controle, gol no 094. Gol no 094, controle. Confirme, a informação que nós temos no AXIS é que somente o glide bomb da 10 está inoperante. Afirmativo, o glide slope inoperante, Gol no 094. Vamos lá, pergunto de novo. A informação do ATIS é que o glide slope da pista 10 está inoperante, não se refere à pista 28. O 2171 precisa tomar uma proa 225, por cerca de 15 milhas. Livre, Gol 2171, suba ao nível 220. 220 autorizado. Ano 094, confirmando, o ILS pista 10 está não utilizado devido ao NOTAM. O glide da 28 está inoperante, funcionando apenas o localizador, ou no 094, esse mantém a nível 250 devido ao tráfego. Ok, atingindo o nível 250, está ciente da informação, essa informação não consta do ativo. Obrigado. Sente graças pela informação, Gol no 094. Informa o tráfego, 12 horas, 262 milhas, rumo oposto, cruza nível 180 para o nível 240, tipo um Airbus 321. Ciente, não tem no tráfego, não tem no ticket. Controle, Gol 2065.